Isso aqui chama Solarística. Quem quiser, tem o nosso clipe no MySpace e no YouTube. É só procurar Aeromoças Tenistas Russas. Vamos nessa.